Fecheiro 29, página 245, capítulo 14. Achas que devemos tentar entrar com os cavalos na caverna? Perguntou Ayla na manhã seguinte. Quase toda a caverna tem o teto alto, mas não deixa de ser uma caverna. O que significa que, quando entrarmos, estará escuro e o solo é irregular. Há que ter cuidado, porque desce bruscamente em alguns locais. Agora deve estar vazia, mas no inverno é usada por ursos das cavernas. Vais ver as arranhadelas deles, respondeu a Zelandoni. Ursos das cavernas? Indagou Ayla. Pelo tamanho dos arranhões, é provável que tenha sido habitada por alguns. Há marcas mais pequenas, mas não sei se são de ursos pardos ou de jovens ursos das cavernas, explicou a Donnie. É uma longa caminhada até à zona principal. E depois temos de regressar. Vai levar-nos, ou pelo menos a mim, todo o dia. Há alguns anos que não a percorro. E, para ser sincera, creio que esta será a minha última vez. E se entrar com Winnie, para ver como ela reage? Sugeriu Ayla. Também deveria levar Grey. Porei os cabrestos aos dois. E eu levarei Racer, acrescentou Jondalar. Podemos levá-los sem nada e ver como se comportam antes de lhes colocarmos os atrelados. A Zelandoni observou-os enquanto punham os cabrestos aos cavalos e os guiavam até à boca da caverna. Lobo seguia-os. A Donia não planeava fazê-los percorrer toda a extensão da caverna. Nem sequer ela conhecia a exata dimensão daquele local sagrado, embora fizesse uma boa ideia. Era uma caverna enorme, com mais de 15 quilómetros de comprimento, composta por um labirinto de galerias, algumas ligadas entre si, outras abrindo em direções opostas, com três níveis subterrâneos, e a distância desde a entrada até à zona que desejava mostrar-lhes era de 10 quilómetros. Seria uma longa caminhada, mas usar o atrelado ali deixava-a nervosa. Ainda que fosse mais lenta, sentia que era capaz de percorrer o caminho a pé. E, embora o atrelado lhe facilitasse as coisas, não queria atravessar a caverna sagrada de costas. Quando Jondalar e Ayla saíram, abanavam a cabeça e confortavam os cavalos. Lamento, disse Ayla. Creio que deve ter sido o odor dos ursos. Mas tanto Winnie como Racer ficaram nervosos lá dentro. Tenho a certeza de que Lobo irá connosco, mas os cavalos não gostaram. Posso ir a pé. Demoraremos apenas um pouco mais, disse a Zelandoni com um sentimento de alívio. Precisamos trazer comida e roupas quentes. Lá dentro fará frio e bastantes candeias e tochas. E aquelas esteiras grossas que fizeste com as folhas de junco para o caso nos querermos sentar. Encontraremos rochas ou afloramentos no solo, mas devem estar úmidos e lamacentos. Jondalar encheu a sua robusta bolsa com provisões e a Zelandoni também levava uma, como a de Jondalar, mas mais pequena, feita de couro rígido, preso a uma armação. Jondalar e a Zelandoni também levavam utensílios e bolsas presas às correias da cintura. Ayla tinha a sua mochila e o resto do equipamento e, claro, Jonaila. Examinaram o acampamento uma última vez e Ayla e Jondalar asseguraram-se de que os cavalos ficariam bem sozinhos. Acenderam uma tocha na fogueira antes de a apagarem. Depois Ayla fez sinal a Lobo para que os acompanhasse e penetraram na caverna do mamute. Embora a entrada fosse ampla, não era nada em comparação com o tamanho da caverna, mas a luz natural iluminava a primeira parte do percurso e bastava-lhes a tocha que levavam. Enquanto avançavam para o interior do espaço, a única coisa que se via eram as paredes de uma gruta enorme que, obviamente, fora usada por ursos. Ayla não tinha a certeza, mas acreditava que, por maior ou menor que fosse a caverna, era habitada por um único urso a cada temporada. No solo notavam-se muitas depressões ovais, o que os levara a pensar que que os ursos já usavam aquela caverna há muito tempo e as arranhadelas nas paredes não deixavam a menor dúvida sobre a origem daqueles buracos. O lobo mantinha-se por perto, caminhando junto dela, tocando-lhe às vezes nas pernas, o que era tranquilizador. Quando chegaram a uma profundidade onde já não entrava a luz exterior e a única maneira de se orientarem eram as fontes de iluminação que levavam, Ayla começou a sentir o frio da caverna. Tinha uma grossa túnica de mangas compridas e um capuz para proteger a cabeça e, para a menina, uma parca comprida. Parou e vestiu-se, e à filha. Os outros fizeram o mesmo. Quando retomaram a marcha, a primeira pôs-se a cantar. Ayla e Jundalar entreolharam-se admirados. Começou com um suave murmúrio, mas passado algum tempo, e embora não usasse palavras, o seu canto subiu gradualmente de volume, com mudanças mais marcadas de escala e tom, como se praticasse exercícios tonais. Possuía uma voz sonora e vibrante que parecia encher a enorme caverna, e os acompanhantes consideraram-na deslumbrante. Quando já tinham percorrido cerca de 1 quilómetro e caminhavam lado a lado com a Zelandoni no meio, a voz da mulher pareceu mudar, adquirindo ressonância. O lobo surpreendeu-os, juntando o seu uivar ao estranho canto. Jundalar sentiu um calafrio e Ayla sentiu Jonaila mexer-se. De repente, Adonie, sem pronunciar uma palavra, mas continuando a cantar, estendeu as mãos e deteve os companheiros. Estes olharam para ela e, notando que tinha o olhar fixo na parede esquerda, voltaram-se também para ver o que havia ali. Descobriram então o primeiro sinal de que a caverna era mais do que uma gruta vazia e um tanto assustadora que parecia não ter fim. Ao princípio, Ayla não viu nada, salvo uns afloramentos de sílex rodeados por um contorno avermelhado, presentes em todas as paredes até àquele momento. Depois, no alto da parede, reparou numas marcas negras que não pareciam naturais. De súbito, a sua mente começou a dar sentido ao que os olhos viam. Nas paredes, adivinhavam-se os contornos negros de uns mamutes. Ao observar mais atentamente, distinguiu 3 mamutes, olhando para a esquerda, como se saíssem da caverna. Depois do último, notava-se o perfil das costas de um bisonte e, confundindo-se um pouco com este, a forma característica da cabeça e o lombo de outro mamute orientado para a direita. Um pouco mais à frente, e a maior altura, percebia-se uma cara com uma barba claramente desenhada, um olho, 2 chifres e a bossa de outro bisonte. No total, haviam pintado 6 animais na parede, ou impressões suficientes para identificar essa quantidade. Ayla sentiu um calafrio e estremeceu. Acampei muitas vezes frente a esta caverna e não fazia ideia de que isto estava aqui. Quem fez estas pinturas? Perguntou Jundalar. Não sei, respondeu a Zelandoni. Ninguém sabe ao certo. Os antigos, os antepassados, não são mencionados nas lendas dos anciãos. Dizem que há muito tempo abundavam aqui os mamutes e os rinocerontes lanudos. Temos encontrado muitos ossos e dentes amarelados pelo tempo, mas agora raramente vemos os animais. A sua aparição é um acontecimento, tal como o rinoceronte que aqueles rapazes tentaram matar no ano passado. Existem ainda alguns onde vivem os mamutói, comentou Ayla. Sim, organizámos uma grande caçada com eles, disse Jundalar. Pensativo, acrescentou. Mas lá é diferente. É uma região mais fria e menos úmida. Não neva tanto. Quando caçámos mamutes com os mamutói, o vento empurrava a neve da erva seca que restava em campo aberto. Aqui, quando vemos os mamutes dirigindo-se a toda a pressa para norte, Sabemos que se aproxima uma grande tempestade de neve. Quanto mais caminhamos para norte, mais frio faz. E depois o ar torna-se mais seco. Os mamutes caminham com dificuldade quando a neve é profunda. E os leões das cavernas sabem-no bem e seguem-nos. Conhece o ditado: quando os mamutes vão para norte, não sigas a sua sorte. Explicou João Dalar. Se a neve não te apanhar, apanham-te os leões. Uma vez que tinham parado, a Zelandoni tirou outra tocha do saco e acendeu-a na de João Dalar. Embora ainda não se tivesse consumido toda, ardia já com pouca intensidade e libertava muito fumo. Quando acabou de acender, João Dalar bateu com a sua contra uma rocha para soltar o carvão queimado da extremidade e assim ardeu com mais brilho. Os homens do clã caçavam mamutes, contou Ayla. Uma vez acompanhei os caçadores, não para caçar, porque as mulheres do clã não caçam, mas para ajudar a secar a carne e a trazê-la de volta. Depois acrescentou: não creio que as pessoas do clã alguma vez entrassem numa caverna assim. Por que não? Indagou a Zelandoni, enquanto se adentravam na caverna. Porque não poderiam falar, ou melhor dito, não conseguiriam entender-se. Está demasiado escuro, mesmo com tochas, retorquiu Ayla. E é difícil falar com as mãos quando se segura uma tocha. Ao escutar a resposta, a Zelandoni apercebeu-se uma vez mais do estranho sotaque de Ayla quando pronunciava certos sons. Mas conseguem ouvir e têm palavras. Já me disseste algumas delas, recordou a primeira. Sim, têm algumas palavras, confirmou Ayla. E depois passou a explicar que, para o clã, os sons da fala eram secundários. Davam nome às coisas, mas os movimentos e os gestos eram a sua principal forma de comunicação. Não se tratava apenas de sinais com as mãos. A linguagem corporal era ainda mais importante. Quando não podiam utilizar as mãos para se expressarem com sinais, a sua linguagem recorria à postura, à atitude e ao porte da pessoa que comunicava, à idade e ao sexo, tanto do emissor como do receptor. As crianças do clã tinham de aprender desde tenra idade a perceber a linguagem, não apenas a ouvi-la. Como consequência, era possível expressar ideias complexas e amplas, com pouco movimento visível e com menos som ainda, mas não a grandes distâncias ou na escuridão. Essa era uma considerável desvantagem. Tinham de ver. Ayla falou-lhes de um ancião que ficara cego e que por fim se rendeu e morreu porque já não podia comunicar. Claro que por vezes o clã necessitava de falar na escuridão ou levantar a voz para dizer algo à distância. Por isso haviam desenvolvido algumas palavras, usavam alguns sons, mas a sua utilização da fala era muito mais limitada. Tal como é limitado o nosso uso dos gestos, continuou ela. As pessoas como nós, a quem eles chamam de outros, também usam a postura, a expressão e os gestos ao falar, ao comunicar, mas não tanto. Como assim? Questionou a Zelandoni. Não usamos a linguagem gestual de forma tão consciente ou tão expressivamente como o clã. Se eu fizer um gesto com a mão para chamar alguém, disse mostrando o movimento, enquanto explicava, a maioria das pessoas sabe que significa vem. Se o fizer depressa e com uma certa agitação, sugere urgência. Mas seja qual for a distância, é impossível saber se a urgência se deve ao ferimento de alguém ou se a refeição da noite está a arrefecer. Quando olhamos uns para os outros e vemos a forma das palavras ou as expressões numa face, é mais revelador. Mas mesmo às escuras ou com nevoeiro ou à distância, podemos comunicar de igual forma, mesmo gritando à distância. Podemos explicar ideias completas e complexas. Esta capacidade para falar e compreender-se em qualquer circunstância é uma grande vantagem. Nunca tinha pensado nisso assim, disse João Dalar. Quando ensinaste o acampamento do leão de Mamutoia falar com sinais, como o clã, para que Ridag pudesse comunicar, todos, e em especial os jovens, converteram-no num jogo e divertiram-se transmitindo outros sinais. Mas na reunião de verão passou a ser um problema quando havia muita gente presente e desejávamos comunicar algo em privado. Recordo uma vez em que Talut dizia ao acampamento do leão que só devia falar de algo mais tarde, porque havia gente por perto que não devia saber. Agora já não me recordo do que era. Então, se entendi bem, podes dizer algo com palavras e ao mesmo tempo dizer outra coisa ou explicar um significado em privado com os gestos das mãos, referiu aquela que era a primeira. Parara, e a sua expressão de concentração indicava que pensava em algo que considerava importante. Sim, isso mesmo, confirmou Ayla. Seria muito difícil aprender essa linguagem gestual? Seria, se tentasses aprendê-la integralmente, com todos os matizes de significação, esclareceu Ayla. Mas ensinei ao acampamento do leão uma versão simplificada, tal como se ensina ao princípio às crianças. Mas era o suficiente para comunicar, disse João Dalar. Podias manter uma conversação, bem, talvez não sobre os aspectos mais subtis de um ponto de vista. Talvez devesses ensinar aos Zelandónia essa linguagem simplificada, sugeriu a primeira. Era capaz de ser útil para transmitir informação ou esclarecer algo. Ou, se alguma vez nos encontrarmos com algum membro do clã e desejarmos dizer-lhe algo, acrescentou João Dalar. A mim ajudou-me quando conhecemos Guban e Iorga antes de atravessarmos o pequeno glaciar. Sim, também para isso, concordou a Zelandoni. Quiçá o ano que vem possamos organizar umas quantas aulas na reunião de verão, embora, claro está, pudesses ensinar a nona caverna durante a estação fria. Fez uma pausa. Mas tens razão, não funcionaria no escuro. Então, eles nunca entram nas cavernas? Entram, mas não vão muito longe. E quando o fazem, iluminam bem o caminho. Duvido que se adentrassem assim tanto numa caverna, explicou Ayla, a não ser que fossem sozinhos ou por razões especiais. Às vezes, os mogures penetravam em cavernas mais profundas. Ayla conservava uma vívida recordação de uma caverna na reunião do clã, onde seguiram as luzes e viram os mogures. Retomaram a marcha, cada um absorto nos seus pensamentos. Passado um bocado, a Zelandoni recomeçou a cantar. Depois de terem percorrido uma distância semelhante à que os levara às primeiras pinturas, a voz da Zelandoni adquiriu maior ressonância, parecendo ecoar nas paredes da caverna, e o lobo pôs-se uma vez mais a uivar. A primeira deteve-se. E desta vez voltou-se para a parede dianteira. Ayla e João Dalar viram novamente mamutes. Dois, não pintados, mas sim gravados, além de um bisonte, e o que pareciam umas estranhas marcas feitas com os dedos em argila mole ou algo parecido. Sempre soube que ele era um Zelandoni, comentou a primeira. Quem? Inquiriu João Dalar. Embora soubesse de quem se tratava. O lobo, claro. Por que achas que canta quando chegamos a lugares onde o mundo dos espíritos está próximo? O mundo dos espíritos está perto daqui? Indagou João Dalar, olhando em redor com alguma apreensão. Sim, aqui estamos muito próximos do mundo inferior sagrado da mãe, confirmou a líder espiritual de Zelandoni. É por isso que te chamam às vezes a voz de Doni? Porque quando cantas encontras estes lugares? Quis saber João Dalar. É uma das razões. Também significa que às vezes falo em nome da mãe, como quando ajo em representação da antepassada original, a mãe original ou quando sou o instrumento daquela que abençoa. Uma Zelandoni, sobretudo se é a primeira, tem muitos nomes. É por isso que renuncia ao seu nome pessoal quando serve a mãe. Ayla escutava atentamente. Não desejava abdicar do seu nome. Era tudo o que lhe restava do seu povo, o nome que a sua mãe lhe dera. Embora suspeitasse que Ayla não fosse exatamente o seu nome original, mas apenas a palavra mais parecida que o clã era capaz de pronunciar. Mas mesmo assim era tudo o que tinha. Todas as Landónia podem cantar para encontrar estes lugares especiais? Perguntou Jondalar. Nem todas cantam, mas todas possuem uma voz, uma maneira de os encontrar. Foi por isso que me pediram que produzisse um som especial quando fomos explorar aquela pequena caverna, questionou Ayla. Não sabia que era necessário. E que som fizeste? Perguntou Jondalar e sorriu. Tenho a certeza de que não cantaste. Depois, virando-se para a Zelandoni, explicou. Ela não sabe cantar. Rugi como baby. As paredes devolveram um belo eco. John O'Call disse que parecia haver um leão no fundo da caverna. Como acreditas que soaria aqui? Quis saber Jondalar. Não sei, muito forte, suponho, replicou Ayla. Mas não me parece que seria o som apropriado para fazer aqui. E qual seria o som apropriado, Ayla? Inquiriu a Zelandoni. Terás de saber produzir algum som quando fores Zelandoni. Parou para pensar. Posso imitar o canto de muitas aves. Quissá possa assobiar, respondeu Ayla. Por que não experimentas agora? Sugeriu a Donnie. Ayla pensou um pouco e depois decidiu-se por uma cotovia dos prados e imitou na perfeição o canto da ave. Pareceu-lhe ouvir mais ressonância do que da outra vez, mas precisaria de o comprovar noutra parte da caverna ou no exterior. Pouco depois, o som do canto da Zelandoni mudou, mas desta vez de uma maneira ligeiramente diferente. A mulher apontou para a direita e viram que uma nova passagem se abria. Nesse túnel há um mamute solitário, mas fica longe e não creio que seja a melhor altura para o visitar, comentou a primeira. Depois apontou para outra abertura à esquerda. Ali não há nada. Retomou o canto, ao deixar para trás outra entrada à direita. Ali dentro há um teto que nos aproxima da mãe, mas é um caminho longo e é melhor decidirmos se o queremos ver no regresso. Um pouco mais à frente, alertou. Tenham cuidado ali à frente. A passagem muda de direção. Faz uma curva brusca para a direita. E nessa esquina há um buraco profundo que leva a uma secção subterrânea e é muito úmida. Talvez seja melhor virem atrás de mim. Creio que seria melhor acender outra tocha, sugeriu Jondalar. Deteve-se, tirou uma do saco e acendeu-a, com a que segurava na mão. O chão estava já molhado, com pequenas poças e argila. Apagou a tocha, quase consumida, e guardou a ponta num bolso da mochila. Aprender em pequeno que não devia sujar-se desnecessariamente o solo de um local sagrado. John Ayla começava de novo a mexer-se. Sempre que Ayla parava, a bebé dava conta. Teria de amamentar em breve, mas pareciam dirigir-se para uma zona mais perigosa e preferia fazê-lo depois. A Zelandoni começou a andar. Ayla seguiu-a, com Jondalar logo atrás. Cuidado onde põem os pés, alertou a primeira, levantando a tocha para que a luz se propagasse mais. A luz iluminou por um momento a parede da direita e logo desapareceu, mas um resplendor delineou a orla. O solo, rochoso e coberto de argila escorregadia, era muito irregular. A umidade trespassara o calçado de Ayla, mas as solas de couro aderiam bem ao chão. Quando chegou à orla iluminada da parede de pedra e olhou em redor, viu a mulher corpulenta e a passagem que continuava para a direita. Norte. Creio que agora vamos para norte, disse para si mesma. Tinha vindo a prestar atenção à direção que tomavam desde que entraram na caverna. Fizeram algumas curvas menores na passagem, mas no essencial tinham avançado para o oeste. Aquela era a primeira mudança de direção. Ayla olhou para a frente e não viu mais nada para além da luz da tocha transportada pela Zlandoni. Perguntou-se que mais haveria naquele vazio cavernoso. A tocha de João Dalar precedeu-o quando também ele dobrou a esquina da parede que mudou a direção dos seus passos. A Zlandoni esperou que estivessem todos juntos, incluindo Lobo, antes de anunciar. Um pouco mais à frente, onde o chão começa a nivelar, há umas boas pedras onde nos podemos sentar. Creio que devíamos parar aí, comer qualquer coisa, encher os odres. Sim, concordou Ayla. John Ayla tem estado a mexer-se, tenho de amamentar. Penso que terá acordado há mais tempo, mas a escuridão e o movimento, enquanto caminho, têm-na mantido tranquila. A Zlandoni começou de novo a cantarolar, até que chegaram a um sítio onde a caverna ecoava com um som diferente. Cantou com maior claridade, conforme se aproximaram de um pequeno túnel lateral. Deteve-se na entrada. É aqui, declarou. Ayla alegrou-se por poder libertar-se da mochila e do aturador de lanças. Cada um procurou uma pedra cómoda e Ayla tirou as 3 esteiras de folhas de junco para se sentar. Assim que aproximou John Ayla do peito, a pequena estava mais que disposta a mamar. A Zlandoni tirou 3 candeias de pedra do seu saco, uma de arenito com adornos, que Ayla já havia visto utilizar, e 2 de pedra calcária. A primeira tirou também o material para as mechas, cuidadosamente acondicionado, e 6 tiras de cogumelos secos. Ayla, onde está o tubo de sebo que tinhas? Perguntou a Donnie. No recipiente da carne, no saco de Jondalar, indicou ela. Jondalar tirou os pacotes de comida e o odre grande que carregava às costas e entregou-os a Ayla. Abriu o recipiente de couro rígido onde levava a carne e ela apontou para o intestino cheio de gordura branca, obtida a partir da gordura mais dura da zona lombar, porque tinha um pouco mais de consistência. João Dalar entregou-a a Donnie. Enquanto este enchia os pequenos odres individuais com a água do grande, a Zlandoni colocou umas gotas de sebo nas cavidades de cada uma das 3 candeias e derreteu-o com o calo da sua tocha. Depois colocou 2 mechas, confeccionadas com cogumelos secos, na gordura derretida de cada uma das candeias, de modo que mais de metade de cada tira absorvente ficasse impregnada com o líquido gorduroso, deixando que as 2 pequenas pontas assomassem no rebordo. Quando as acendeu, crepitaram um pouco, mas o calor atraiu a gordura para as mechas e não tardaram a dispor de 3 fontes de luz adicionais, iluminando ainda mais a escura caverna. Jondalar repartiu os alimentos que haviam cozinhado nessa manhã enquanto comiam para levarem na expedição. Colocaram pedaços de cervo assado nas suas tigelas e usaram os copos para o caldo frio com as verduras fervidas que transportavam noutro odre. Os compridos pedaços de cenoura silvestre, as pequenas raízes redondas, os talos de cardo e as cebolas silvestres estavam muito tenros e exigiam pouca mastigação. Sorveram tudo junto com a sopa.